gente boa, os meninos. É, conhece os meninos. Tomar uma cerveja aqui no Cabral, do lado do Casa 1 também, relax, na moral. Mas os meninos é pão, mano. Conheço esses garotos. Menino tem conceito, sabe o que faz. Sabe o que faz. Eu vi num filme, do mesmo jeito que eu tive um sonho, né? Querer é ser, é muito além do que eu proponho. É uma trajetória escrita desde antes de eu nascer. Filho de rei, neto de rei, um gatarassinherê. Eu li num livro, parecido com o que eu vi na rua. Encostado na parede, enquanto a mente flutua. Observando o movimento de canto em canto. Eu canto enquanto eu canto, é santo. É pranto de alegria, mas é pranto. É pranto de alegria, mas é pranto. É pranto de alegria, mas é pranto. É pranto de alegria, mas é pranto. Que você paga pra ver, e o acaso eu derrubo. Palavras caem por terra, o meu olhar já diz tudo. Eu mudo sempre, só minha vontade é igual. Fone de ouvido no talo, faz parte do ritual. Guiné, arruda, alecrim, perfumam esse lugar. Eu sigo com a minha família, licença e proversa. O som me leva por caminhos que nunca imaginei. Traçá-los com sinceridade.